pode fazer. Viajar o mundo todo rimando a vera. Caderno de anotação, porque senão já era. Eu trago 8 toneladas de samba e malandragem. 8 toneladas de rap na humildade. Pra falar no microfone tem que ter disposição. 16 toneladas eu carrego numa mão. Os que trabalham e trabalham com orgulho, põe as suas mãos para o ar. Os que estão de canto, os que estão a fim de fazer barulho, põe as suas mãos para o ar. Amado por um, odiado por outro. Disposição é a parada.